Como se fosse um sonho, na terra de ninguém. Não se vale o que se pensa, se vale o que se tem. Eu trago pro meu bem, só o que há de bom. Mandei buscar de lá o tal do Dom Perignon. O brilho dos seus olhos, o gosto do batom. Basta, se o valor tá fácil, nós arrasta. Acende aquele lá, o resto é só fumaça. O calor do seu corpo me atrai, me afasta. Do que for ruim, o bem é o que eu venero. No poder do parabelo, vagabundo faz castelo. É nós, meu mundo mágico de Oz. Sua suave voz, embaixo dos lençóis. O amor verdadeiro, quanto vale, quanto custa. Não tem na matriz, muito menos na Augusta. Entre o céu e o inferno, entre o fel e o mel. Tem que ser a pau, ela atola seu chapéu. Quem vai salvar você do veneno da serpente? Quente, o mano deu com a língua nos dentes. Não fez o seu papel, estava em lua de mel. Agora é mais um réu, o crime é cruel. Mulher é foda, quando o vagabundo se entrega. Os manos chega e cobra, demora, passa régua. Não é pra quem quer, só é pra quem é. O crime é perigoso tanto quanto mulher. Às vezes puta santa, às vezes santa puta. Te pega, te prende, desfruta, escuta. Dinheiro e mulher nesse nível da empate. Versão feminina, 18 quilates. Feita dos pés ao cabelo, nua em pelo, champanhe em gelo. Se você tem valores, é melhor revê-los. Seus sentimentos não, melhor não tê-los. Você de 1100, é isso que ela quer. Irmão mata irmão e não diz não pra uma mulher. Malandro é malandro e mané é mané. Mas malandro é o gato, escorrega, cai de pé. Dá licença, o sonho de consumo hoje em dia. Achar a mulher certa é ganhar na loteria. Aquela nega lá é correria, no cruzou, só vendia, noite e dia. Os mano confia, na hora do pinote levou três do vigia e não caía. Agarrada no malote sorria, no erro a sequela. Qualquer maluco gela, na tela Robin Hood, versão Cinderela. Cada trampa panela, então saiba escolher. Se não der nem tenta para mano, nem vai se envolver. Vários modos, estilos, formas de ataque. O boy de pajeiro, bulovo e startup. Um, dois, três, pá, pum, piripaque. O Loki usou de tudo, de cerveja crack. Queria diversão, mas bateu na porta errada. Acordou bem louco, deitado na calçada. Quem tem, tem, quem não tem, quer ter também. As minas vão além, foi zoado e não comeu ninguém. Dinheiro e mulher nesse nível dá empate. Versão feminina, 18 quilates. Ladrão merece, acaba com estresse. Luxo, uma 12 com vários cartuchos vai bem. Ninguém toma de quem, só toma de quem tem. Belas formas, curvas, vinhos, uvas. Arrancam confissões como sanguessugas. É só se divertir? Não, tem que resistir. São Paulo, Zona Sul, o galo canta pra subir. Chegando aos finalmente, quem é o inocente? Você pensa como eu penso, talvez pense, mas não sente. Então bola pra frente, a mina sorridente. Eis a tentação, irmão, em forma de gente. Qualquer maluco baba é um beijo e tá na água. Quem nunca provou mel, vê a delícia acaba. Assim segue a saga, vários irmãos no chão. Estão rendidos ao capricho da primeira profissão. Mérito a quem tem, se a mina manda bem. Sem distinção de raça, se tiver dinheiro vem. Tem que saber chegar, sem zoar, calma. Pior que vender o corpo é quem já vendeu a alma. Vai na zona, se emociona, vê a mina, se apaixona. Pega nome, endereço, no outro dia telefona. Diz que é rico, diz que é médico, formado com diploma. Marcou com a mina na esquina da Pamplona. A procura de um príncipe, fez a escolha errada. Extra, extra, prostituta esquartejada. A ocasião faz a puta e o ladrão. Então tem quem roube e dá de graça. Lavo minhas mãos, vale o 7-1. Acredite se quiser. Coração de vagabundo é na sola do pé. Dinheiro e mulher nesse nível dá empate. Versão feminina, 18 quilates. Versão feminina, 18 quilates.